isso aí, Luiz, satisfação total. Tá participando desse trampo aí. Espero que a galera que tá do outro lado do muro aí, os manos que estão lá, possam entender essa mensagem de Deus pra vida deles, pra correr pro lado certo, que é o caminho da luz. E eu que agradeço a oportunidade aí, Samuel, pela sua força aí. Que Deus possa estar te usando, te capacitando cada dia mais, não só no louvor, mas na palavra, né? Que o Senhor possa abrir os caminhos para você e para toda a sua família também. E te agradeço mesmo de coração. E tenho certeza que vai falar muito ao coração daquele que está perdido aí. É tão triste saber que há vidas perdidas, sem rumo e sem direção, sem carinho, sem paz dentro do coração. Em cada rosto há marcas de abandono e sonhos e solidão. Por meio desta canção eu quero mostrar a elas que ainda há solução. Jesus Cristo te conduz ao caminho da luz. É só Jesus. Jesus Cristo te conduz ao caminho da luz. Só Ele vai te conduzir. É tão triste saber que a vida perdidas, sem rumo, sem direção, sem carinho, sem paz dentro do coração. Em cada rosto há marcas de abandono, de sonhos e solidão. Por meio desta canção quero mostrar a elas que ainda há solução. Jesus Cristo te conduz ao caminho da luz. Ao caminho da luz, Ele te conduz, Ele te conduz. Jesus Cristo te conduz ao caminho da luz. Basta você crer e confiar. Amado do Senhor, Jesus Cristo te conduz ao caminho da luz. Obrigado, meu Jesus. Jesus Cristo te conduz ao caminho da luz. Ele te conduz. Jesus Cristo caminho da luz. Jesus Cristo te conduz ao caminho da luz. Da luz. Jesus Cristo te conduz ao caminho da luz. Jesus Cristo te conduz ao caminho. Jesus Cristo.